na sombra recolhia o voo das andorinhas. Era a voz que se calava, era a dor de ver que estava sem as tuas mãos nas minhas. Eram passos que escutei, que eram teus, ainda pensei. Iludiu-me o coração. Foram pela rua escura, longe da minha amargura, e acompanhei-os em fiquei perto da janela, pus-me a abri-la com cautela, fiz disfarce da cortina. Vi então, na luz incerta, que a rua estava deserta, e deserta estava a esquina. Era só eu na escuridão, era no peito um rasgão, era já no céu a lua. Que me importa a minha porta, a sombra que se bem pode ainda ser a tua.